Espanha, 1944. A guerra civil acabou. Escondidos nas montanhas, grupos armados seguem combatendo o novo regime fascista que luta para sufocá-los. Dizem que há muito, muito tempo, no mundo subterrâneo, onde não existe nem a mentira nem a dor, vivia uma princesa que sonhava com o mundo dos humanos. Ela sonhava com o céu azul, a brisa suave e o sol brilhante. Um dia, enganando toda a vigilância, a princesa escapou. Uma vez no exterior, a luz do sol a cegou e apagou de sua memória qualquer indício do passado. A princesa esqueceu quem era e de onde vinha, e seu corpo sofreu com frio, a doença e a dor, e com o passar dos anos, ela morreu. Entretanto, seu pai, o rei, sabia que a alma da princesa retornaria, talvez em outro corpo, em outro tempo e em outro lugar. E ele a esperaria até seu último suspiro, até que o mundo parasse de girar. Não entendo por que você trouxe tantos livros, Ofélia. Vamos ao campo, ao ar livre. Contos de fadas. Você não está bem grandinha para encher a cabeça com essas bobagens. Peça para pararem o carro, por favor. Ofélia, Ofélia, filha, me dá um tempinho, tá? O neném não tá bem. Senhora, está tudo bem? A senhora precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Talvez um pouco d'água. Água! Água para a esposa do capitão! Andem, vamos! Ofélia. Ofélia. Venha. Eu vi uma fada. Olha o que você fez com seus sapatos. Vamos, filha. Quando chegarmos ao moinho, quero que cumprimente o capitão. E quero que o chame de pai. Não sabe o quanto ele foi bom conosco, filha. É só uma palavra, filha. Nada mais que uma palavra. Quinze minutos de atraso. Carmen. Bem-vindos. Não é necessário, eu posso andar perfeitamente. O Dr. Ferreiro prefere que não faça esforços. Não. Vamos. Faça por mim. Obrigada. Ofélia, venha. Fale com o capitão. Ofélia. É a outra mão, Ofélia. Mercedes! Subirei aos meus aposentos. Sim, senhor. Labirinto. Só um monte de pedras muito antigas que sempre estiveram aqui. Antes mesmo que o moinho. É melhor não se aproximar. Pode se perder. Obrigada. Já leu esses todos? Mercedes! O capitão está chamando. Seu pai precisa de mim. Não é o meu pai. O capitão não é o meu pai. O meu pai era alfaiate. Se perdeu no começo da guerra. Ele não é o meu pai. Já me contou isso. Vamos? Você viu a minha mãe? Aham. Ela não é bonita? É. Ela está esperando um filho, percebeu? Percebi. Ela vai ficar bem. A guerrilha se aproximou do monte. Ali é mais difícil caçá-los. Esses bandidos conhecem o terreno como ninguém. Vamos bloquear o acesso ao monte. Comida e remédios. Tudo será racionado na nossa despensa. Temos que fazê-los sair de lá e virem até nós. Quero mais 3 postos de vigilância. Aqui, aqui e aqui. Mercedes, diga ao Dr. Ferreiro que venha. Sim, senhor. Com isso, vai dormir a noite toda. Não mais de 4 gotas antes de se deitar. 2 gotas. Isso. Muito bem. E não deixe de me chamar quando precisar. De dia ou de noite. A senhora ou a sua enfermeira. Boa noite. Feche a porta e apague a luz, querida. Acho que o melhor que podemos fazer é atacar nesta direção. Eu também acho. O senhor tem que ir lá para vê-lo. A ferida não melhora. A perna o está deixando muito mal. Bom, não foi possível conseguir mais. Me desculpe. Vidal o espera em seu escritório. Sim. Ofélia, vem aqui. Virgem Santíssima, está com os pés gelados, meu amor. Está com medo? Um pouco. Que barulho é esse? Não é nada, filha. É o vento. As noites daqui são muito diferentes das noites da cidade. Lá tem barulho de carros, de máquinas. Aqui as casas são velhas. Elas rangem. O que será que conversam? Ah, amanhã eu vou te fazer uma surpresa. Uma surpresa? Uhum. Um livro? Não. Coisa muito melhor. Por que tinha que se casar? Fiquei sozinha por muito tempo. Eu estou com você. Não estava sozinha. Nunca esteve sozinha. Algum dia você entenderá que para mim também não é fácil. Ai, seu irmão está um pouco inquieto. Vai, conta uma das suas histórias. Ele se acalma com a sua voz. Irmão. Irmão. Há muitos e muitos anos, em um país muito distante e triste, existia uma enorme montanha de pedra negra e áspera. Ao cair da tarde, em cima dessa montanha, florescia todas as noites uma rosa mágica que dava imortalidade. Mas ninguém se atrevia a se aproximar, pois seus numerosos espinhos estavam envenenados. Para os homens, só importava o medo da morte e da dor, e nunca a promessa da imortalidade. E todas as tardes, a rosa murchava sem poder dar os seus dons a ninguém. Esquecida e perdida, ela ficou no topo da montanha de pedra fria, sozinha, para o resto da vida. Entre. Como ela está? Muito fraca. Ela vai poder descansar. Eu dormirei aqui embaixo. E meu filho? Perdão? Com sua licença, capitão. Meu filho, como está? No momento não há motivo para alarde. Muito bem. Capitão, sua mulher não devia ter viajado num estado tão avançado de gravidez. É essa a sua opinião? Minha opinião profissional, sim, senhor. Um filho deve nascer onde quer que esteja seu pai. Isso é tudo. Só mais uma coisa, capitão. Quem lhe disse que o bebê é um menino? Não me encha. Às 20 horas foi detectada atividade na zona noroeste. Disparo. Eu lhe juro que não foi proposital. O sargento Bayona foi até o local e capturou esse indivíduo. O outro é seu filho, que veio do povoado. Capitão, meu pai é um homem honrado. Isso eu decidirei. E tire o boné quando estiver diante de mim. Encontramos essa arma com o detento. Ela foi disparada. Meu pai estava caçando coelhos, capitão. Cala a boca, droga. Não. Nem Deus, nem pátria, nem amo. Ah, sim. Até parece. É propaganda vermelha, capitão. Não é propaganda, capitão. Shhh. É um almanaque velho, senhor capitão. Somos agricultores. Uhum. Prossiga. Eu subi um monte, capitão, para caçar coelhos. Para minhas filhas, que estão doentes. É... coelhos, não é? Capitão, o meu pai já disse que caçava coelhos. Deixe-me em paz! Você o matou! Você o matou! Assassino! Desgraçado! Veja se aprende a revistar essa gentinha antes de vir me incomodar. Sim, meu capitão. Mamãe. Mamãe, acorde. Mamãe, tem alguma coisa dentro do quarto. Olá. Você me seguiu até aqui? Você é uma fada? Olha. Isso é uma fada. Com você? Lá fora? Aonde? Sois vós. Sois vós. Enfim voltastes. Não vos assusteis. Eu vos peço. Olhai. Olhai. Meu nome é Ofélia. Quem é você? Eu tenho tantos nomes. Nomes velhos. Só quem sabe é o vento e as árvores. Eu sou o monte, o bosque e a terra. Eu sou um fauno, o mais humilde de vossos súditos, majestade. Não, não. Vós sois a princesa Moana, filha do rei de Betmora, do reino de subterrâneo. Meu pai era alfaiate. Não sois filha de homem. A lua vos gerou. Em vosso ombro esquerdo encontrareis uma marca para confirmar. Por todo o mundo, vosso verdadeiro pai tem aberto portais para permitir vosso retorno. Este é o último deles. Mas devemos nos assegurar de que vossa essência não foi perdida, que não vos tornasteis uma mortal. Tereis de cumprir 3 provas antes da lua cheia. Este é o livro das encruzilhadas. Quando estiverdes a sós, abri-o. Ele vos mostrará vosso futuro. Vos mostrará o que fazer. Mas aqui não tem nada. Mercedes, prepare esses coelhos para o jantar de hoje. São jovens demais, senhor. Bom, veremos se dão um caldo. Sim, senhor. Ah. E esse café? Está muito queimado. Prove. Devem olhá-lo com mais cuidado quando estiver no fogo. Como quiser, senhor. Faça um caldo. Ele não gostou do café. Ele é um folgado, é um metido. Vamos precisar de mais um pedaço de carne e uma galinha. E onde arranjaremos isso, filha? É que vem a esposa do doutor e a do prefeito. Essas comem mais do que um porco. E nunca param de falar. Nem debaixo d'água. Mercedes, eu já volto. Aham. Ofélia. Seu pai vai dar um jantar hoje. E olha o que eu fiz. Gostou? O que eu não daria para ter um vestido assim quando era menina. E olha os sapatos. São novinhos. Gostou? Sim, são muito bonitos. Vai tomar banho. No início dos tempos, quando o bosque era jovem, viviam em harmonia os animais, os homens e as criaturas mágicas. Ofélia? Ofélia? Ofélia, depressa. Quero que experimente o vestido. Quero que esteja divina quando encontrar o capitão. Vai ficar... igual a uma princesa. Uma princesa. Quero as galinhas bem limpas, hein? E não esqueçam o feijão no fogo. Ah, você está linda, querida. É. Maravilhosa. Andem, ao trabalho que já perdemos muito tempo. Você quer um pouco de leite com mel? Se afasta um pouco, filha. Não vá se sujar. Você está muito linda hoje. Mercedes, você acredita em fadas? Não. Mas quando era bem pequena, sim. Eu acreditava em muitas coisas que agora não acredito mais. Shhh. Essa noite eu conversei com uma fada. Verdade? Bom, não era só uma. Tinha outras e um fauno também. Um fauno? Ele que disse. É muito alto, muito velho, tinha cheiro de terra. A minha avó dizia que com os faunos é preciso ter muito cuidado. Mercedes! Venha comigo. Muito cuidado com esse material. Segura aí. Isso. Leva pra lá. Capitão, está tudo aqui. Obrigado. Farinha, sal, azeite, remédios, caldo de galinha. Isso. Azeitona, toucinho. Que tabaco. Que tabaco. E as cartilhas? Preciso que revise o inventário, capitão. Tudo bem. Mercedes, a chave. Sim, senhor. É a única chave? A única, senhor. Vai ficar comigo. Capitão! Talvez não seja nada, capitão. Isso. Leva, leva. São eles. Vamos! Vamos! Vamos! Vamos! No início dos tempos, quando o bosque era jovem, viviam em harmonia os animais, os homens e as criaturas mágicas. Eles protegiam uns aos outros e dormiam juntos embaixo da sombra de uma enorme árvore que cresce na colina perto do moinho. Mas agora a árvore está morta. Seus galhos estão secos, seu tronco velho e retorcido. Abaixo de suas raízes, existe um enorme sapo, que não a deixa curar. Você terá que colocar as três pedras de âmbar em sua boca e recuperar uma chave dourada que está em seu ventre. Só assim, a árvore voltará a florescer. Tem menos de 20 minutos. Devem ter saído apressados. Uma dúzia, no máximo. Antibiótico. Desgraçados, ainda esqueceram do bilhete. Estão aqui. Os desgraçados estão aqui, nos observando. Vocês esqueceram isso! E o bilhete de loteria? Por que não voltam para buscá-los? Pode ser seu dia de sorte! Olá, sou a princesa Moana. Não tenho medo de você. Você não tem vergonha de viver aqui embaixo, comendo esses insetos e engordando enquanto a árvore morre? Quer? Procurou no quarto e na cozinha? Sim, senhora. Procurou no jardim? Uhum. No celeiro? Sim, senhora. Onde se meteu essa menina? Por aqui, por favor. Permitam-me apresentar minha esposa, Carmen. Encantada. Muito prazer. A partir de hoje, será uma cartilha de racionamento por família. Deem uma olhada. Só uma? Só uma. É, capitão, eu não sei se será suficiente. Se tiverem cuidado, será. O que não podemos permitir é que continuem enviando comida aos rebeldes. Estão perdendo o terreno. E ainda estão com um homem ferido. Me desculpe, capitão, mas como está tão certo? Hoje quase os pegamos. Eles deixaram isso. Antibiótico. Para essa gente, Deus já salvou suas almas. O que acontece com o corpo, para eles, não importa. Nós o ajudaremos com tudo o que precisar, capitão. Sabemos que não está aqui por escolha. É aí que você se engana. Eu estou aqui porque quero que meu filho nasça numa Espanha limpa e nova. Porque essa gente parte de uma ideia equivocada. Que somos todos iguais. Mas há uma grande diferença. A guerra acabou e nós ganhamos. E se para ficarmos em paz temos que matar esses bastardos... Nós os mataremos. Só isso. Todos estamos aqui por escolha. Por escolha. Paz, faça mais café, por favor. Vou buscar mais lenha. Pode ficar tranquila. Ofélia. E como se conheceram você e o capitão? O pai da Ofélia confeccionava os uniformes. Ah, sei. Depois que ele morreu, eu comecei a trabalhar numa loja de rua. E há pouco mais de um ano... O capitão e eu acabamos nos conhecendo. Que curioso, não? Quer dizer, voltar a se encontrar depois de tanto tempo? Curioso. Muito curioso. Perdoe a minha esposa. Ela não tem saído muito, sabe? Acha que todos querem saber dessas bobagens. Tem razão, capitão. Senhora, a menina apareceu. Me deem licença. Sabia que eu conheci seu pai, capitão? Não, eu não sabia. No Marrocos. Eu conheci por pouco tempo, mas ele deixou em mim uma excelente impressão. Um grande militar. Os homens da tropa diziam que quando o general Vidal morreu no campo de batalha, jogou seu relógio contra o solo para registrar a hora exata de sua morte. Para que seu filho soubesse como morre um herói. É mentira. Ele nunca teve um relógio. O que você fez me magoou. Quando sair do banho, vá direto para a cama sem jantar. Você está me ouvindo? Às vezes acho que nunca aprenderá a se comportar. Me decepcionou, Ofélia. E seu pai também. Ao capitão... A ele mais do que a mim. consegui a chave. Me leve ao labirinto. Olá. Eu trouxe a chave. Esse sou eu. E a menina sois vós. E o bebê? Ah, conseguisteis a chave. Fico feliz. Ela acreditou em vossa essência desde o início. Está muito feliz de ver vosso êxito. Conservai a chave. Precisareis dela muito em breve. E também isso, um pouco de X. Agora, só faltam duas provas e a lua em breve estará cheia. Tenhas paciência. Logo passearemos pelos sete pátios concêntricos de vosso palácio. Como sei que o que diz é verdade? Oh, por que um pobre Faulo como eu haveria de mentir? Comece. A cartilha na mão e à vista. Vamos, vamos. Seu nome? Narciso. Nome e sobrenome? Narciso Pena Soriano. Ao seu dispor. Seu nome? Este é o pão de cada dia na Espanha de Franco. O que guardamos em nossos estoques. Os vermelhos mentem. Vamos. Me mostre o que vai acontecer agora. Me mostre. Na Espanha de Franco. O que guardamos em nossos estoques? Capitão! Os vermelhos mentem. Mentem ao dizer que na Espanha há fome. Venha, por isso eu digo. Porque na Espanha unida, única, grande e livre, não há um lugar sem fogo nem uma família sem pão. Este é o pão de cada dia na Espanha de Franco. A sua esposa precisa de repouso absoluto. Deverá permanecer sedada a maior parte do tempo. A menina deveria dormir em outro quarto. Eu ficaria aqui até o nascimento. Cúria. Não importa o que precise ou o que custe. Cúria. Não se preocupe. Sua mãe ficará bem logo, você vai ver. Ter um filho é complicado. Pois, então eu nunca vou ter um filho. Você ajuda os homens do monte, não é? Não. Contou isso pra alguém? Eu não contarei a ninguém. Nunca. Não quero que lhe aconteça nada de mal. Nem eu a você. Conhece alguma canção? Só uma. Mas eu não lembro da letra. Não importa. Eu quero escutá-la. Calma, não se assuste. Sou eu. Está pronto? Sim. Então vamos. Isto é uma loucura. Se esse homem nos descobre, vai matar a todos. E você sabe disso. Mas que medo é esse, doutor? Não, não é medo. Não falo por mim. Pedro. Pedro. Meu irmão. Havês evitado a prova. Não. Minha mãe está doente. Ah, não é desculpa para negligência. Vede, esta é uma mandrágora. Uma planta que sonhava em ser humana. Colocai-a embaixo da cama de vossa mãe em uma bacia com leite fresco. Toda manhã, dai-lhe de beber duas gotas de sangue. Agora, prossegui com a prova. A lua cheia se aproxima. Deixai-vos guiar por elas. Ireis a um lugar muito perigoso. Muito cuidado o que lá habita. Não é humano. Ah, vereis um luxuoso banquete e não comais, nem bebais nada, absolutamente nada. Ou perdereis a vida com eles. Eu lhes trouxe um pouco de aguardente, tabaco, queijo, algumas cartas para o trigo e para o piloto. Comida para o gado. E aí? Como está a sua perna, francês? E como deveria estar, doutor? Uma droga. É, vamos ver. Tropas norte-americanas, britânicas e canadenses desembarcaram em uma pequena praia no norte da França. Fraguinho. Da França. É grave. Doutor. Olha, francês. Não há mais como salvá-la. Eu vou tentar fazer o menor número de cortes possível. Um momento, doutor. Um momento. Com um giz, traçareis um contorno de uma porta em qualquer parte de vosso quarto. Uma vez aberta a porta, iniciai o relógio de areia. Deixai-vos guiar pelas fadas. Não comereis nem bebereis enquanto estiverdes lá. E assegurai-vos de voltar antes que caia o último grão de areia. Não. É essa. Ah. Em breve chegará gente de Jaçaí. Uns 50 homens. Então nós iremos ao encontro de Vidal. E aí? O que vai ser? Se o matarem, virá outro igual, e mais outro. E mais outro. Vocês estão perdidos. O Vidal tem todo o tempo do mundo. Tem armas, um teto. Vocês precisam de comida, de remédio. Você tem que cuidar de Mercedes. Se você se importa, cruze a fronteira com ela. Tudo está perdido. Aqui é meu lugar, doutor. Não dá mais. Vocês têm que voltar. Toma a chave. Mas não podem atacar agora. É isso que ele está esperando. Deixe comigo. Eu sou uma covarde. Não. Não é. Sim, eu sou. Uma covarde, uma fraca. O dia todo ali, do lado daquele canalha. Lavando sua roupa, arrumando sua cama, dando-lhe comida. E se o doutor tiver razão e não pudermos ganhar? Pelo menos vamos irritar aquele safado. Esquerda! Marche! Esquerda! Marche! Capitão Vidal. A febre está baixando, não sei como, mas está. Mas ainda é febril? Sim, mas é um bom sinal. O corpo está respondendo. Escute-me. Se tiver que escolher, salve o menino. Ele levará meu nome e o nome de meu pai. Salve ele. Irmão. Irmão. Quero que você me ouça. As coisas por aqui não estão muito bem. Mas logo você terá que sair. Você deixou a mamãe muito mal. Quando sair, eu quero pedir uma coisa. Só uma. Não faça mal à mamãe. Você a conhecerá. Ela é muito bonita. Embora esteja triste há muitos dias. Mas você verá quando ela sorrir. Você vai gostar muito. Escuta. Se me obedecer, eu prometo uma coisa. Te levarei ao meu reino. E te farei um príncipe. Eu prometo. Um príncipe. Isso. Segura, segura. Vai, vai, vai. Ali. Tá bom. Mais rápido. Sabe. Fala aí. Eu até soei o apito, mas não se moveram. Tentei parar a máquina, mas já era tarde. O fogareiro e eu pulamos a tempo, mas olha só o que fizeram. O que tinha nos vagões que assaltaram? Não abriram nenhum vagão, capitão. Que diabos está me falando? Fizeram isso tudo e não abriram um só vagão. Não levaram nada. Nada? Você tem certeza? Só Deus sabe o que eles queriam, além de nos atrasar. Roubaram os mantimentos. Eles têm granadas e seguiram o monte acima. Rápido, rápido! Meu capitão, cercamos um grupo de retaguarda. Se esconderam no penhasco. Forma decente de morrer. Serrano! Deixe-me ver. Deixe-me ver. Pode falar. Droga. Esses não servem pra nada. Um vivo vale mais do que um morto. Entendeu, imbecil? Não dá pra tirar deles nada. Nada. Meu capitão, tem um vivo aqui. Só tem um tiro na perna. O que houve? Eles pegaram um. Quê? Eles levaram um deles vivo e levaram para o depósito. Mercedes! Pedro. Pedro. Depressa! Tragam-no! Mercedes? Capitão, eu precisava entrar no depósito para... Agora não. Retirem-se. Chega. Já tenho o suficiente. Quer que eu leve? Tome. É só metade da dose. Não é mais necessário, doutor. Me sinto melhor. Muito melhor. Eu não compreendo, mas fico feliz. Mãe. Rapaz, mas que delícia isso. É tabaco de fio. Difícil de conseguir. Ferrar. Que droga. O único que pegamos e tinha que ser um gago. Vamos ficar aqui a noite toda. Desde que ele fale, tudo bem. O Garcês tem razão. Vai nos contar tudo, não vai? Mas para termos certeza disso, nós trouxemos umas coisinhas. Coisas que aprendemos por aí. A princípio, não vou poder confiar em você. Mas quando acabar de usar isto, você me dirá umas verdades. E quando eu usar isto, já vamos ter uma relação, como posso dizer, mais estreita. Como de irmãos. Hein? Você vai ver. E quando chegarmos a isto, acreditarei em tudo o que disser. Quero te propor uma coisa. Se contar até três, sem gaguejar, pode ir. Não olhe para ele. Olhe para mim. Acima de mim não há ninguém. Garcês? Sim, meu capitão. Se eu disser para esse infeliz sair, alguém vai me contradizer? Ninguém, meu capitão. Ele pode ir. Viu só? Até três. O Vamos. Mais um está livre. Que pena. Vossa mãe já melhorou, majestade. Certamente agora estareis mais tranquila. Sim, sim, obrigada. Mas as coisas não estão tão bem assim. Ah, não? Aconteceu um acidente. Um acidente? Foi. Quebraste as regras! Eram só umas uvas. Eu achei que ninguém perceberia. Ah, nós nos equivocamos. Se equivocaram? Vós falhasteis. Não podeis retornar. Mas foi só um acidente. Não podereis retornar. A lua estará cheia em 3 dias. Vosso espírito ficará para sempre entre os homens. Envelhecereis com eles e morrereis com eles. Vossa memória se perderá com o tempo. E nós desapareceremos com ela. Não voltaremos a nos ver nunca mais. Bom dia, doutor. Desculpe o incômodo tão cedo, mas acho que precisamos da sua ajuda. Meu Deus, o que lhe fizeram? Não muito. Mas as coisas estão melhorando. Me agrada tê-lo por perto, doutor. Tem suas vantagens. Serrano, fique aqui. Eu falei muito pouco. Mas eu falei. Que pena. Eu sinto muitíssimo. Mate-me. Mate-me agora. Por favor. Desgraçado. Não sentirá mais dor. Vai ficar tudo bem. Vigie, doutor Ferreiro. Eu já estou indo. Sim, capitão. Está doente? O que você está fazendo embaixo? vai chamá-lo. Quem? Quem, imbecil? O doutor. É isso. Não, não, não, não! Solte-a! Deixe-a em paz, por favor. Olhe! Olhe o que havia debaixo de sua cama. Hein? O que acha disso? Ofélia, o que essa coisa fazia embaixo da minha cama? É uma raiz mágica. Quem me deu foi o Fauno. A culpa é dessas porcarias que você deixa ela ler. Olha o que conseguiu. Por favor, deixa-nos a sós. Eu falarei com ela, querido. Está bem. Como quiser. Ele disse que a curaria. E curou. Ofélia, tem que escutar seu pai. Você precisa mudar. Não! Eu quero sair daqui. Me leve embora daqui, por favor. Por favor, vamos. As coisas não são assim tão simples. Daqui a pouco será uma moça. E logo vai entender que a vida não é como em seus contos de fadas. O mundo é um lugar cruel. E isso você terá que aprender. Mesmo que se magoe. Não! Não! Ofélia! A magia não existe. Não existe nem pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Mamãe, socorro! Me ajudem! Socorro! Por que fez isso? Fiz tudo o que podia fazer. Não. Poderia ter me obedecido? Poderia sim, mas não o fiz. Pois teria sido melhor para você. Entendeu? Eu não entendo. Por que não me obedeceu? É que obedecer por obedecer, assim, sem pensar... Só quem faz isso é gente como o senhor, capitão. Garcês, chame o enfermeiro aqui para vir imediatamente. Sim, meu capitão. Sua esposa está morta. Porque são inescrutáveis os caminhos do Senhor. Porque em sua palavra e em seu mistério se encerra a essência de sua misericórdia. Porque Deus sempre nos envia a mensagem, mas cabe a nós decifrá-la. Porque ao abrir-nos os braços... Tudo o que a terra leva é uma casca vazia e sem sentido. Pois logo a alma estará em glória eterna. porque é na dor que encontramos o sentido da vida e o estado de graça que perdemos ao nascer. Porque Deus, em sua infinita sabedoria, deixa em nossas mãos a solução. E porque só em sua ausência física que se reafirma o lugar que Ele ocupa em nossas almas. Você conhecia muito bem o Dr. Ferreira, não é mesmo, Mercedes? Todos nós o conhecíamos, senhor. Todo mundo que é daqui. O Gaguinho nos falou de um informante dentro do moinho. Dá pra imaginar? Bem diante do meu nariz. Mercedes, por favor. O que você acha de mim? Deve pensar que eu sou um monstro. Ao senhor não interessa o que alguém como eu pensa. Quero que vá ao depósito esta noite e me traga mais aguardente, por favor. Sim, senhor. Boa noite, senhor. Mercedes, não se esqueceu de nada? Senhor? A chave. Eu tenho a única cópia, não é mesmo? Sim, senhor. Sabe, tem uma coisa que me incomoda. Um pequeno detalhe. Não tem muita importância, mas... no dia que entraram no depósito, com tanta granada e explosivos, o cadeado não parecia estourado. Enfim. Eu acho que não tem importância. Tenha muito cuidado. Até amanhã, senhor. Ofélia. Ofélia. Ofélia, eu estou indo hoje à noite. Pra onde? Eu não posso dizer. Eu não posso dizer, mas eu juro... Me leva com você. Não, não, não, não posso. Não posso. Me leva com você. Não posso, minha querida. Me leva com você. Depois eu volto pra te ver, mas eu não posso, eu te juro. Me leva com você. Ouviu alguma coisa? Não. Não deve ser nada. Fique calma. Mercedes. Ofélia. Há quanto tempo sabia de tudo? Ei! Há quanto tempo ri de mim, sua vagabundinha? Virginia! Se alguém tentar entrar, podem matá-la primeiro. Sobre isso... tabaco. Se tivesse me pedido, eu teria te dado Mercedes. Quero os nomes de quem escreveu essas cartas. E os quero diante de mim. Amanhã. Sim, capitão. Retire-se, Garcês. Tem certeza, senhor? Pelo amor de Deus. É apenas uma mulher. É o que o senhor sempre pensou. Por isso pude chegar perto. Porque era invisível para o senhor. Droga. Acabou de descobrir meu ponto fraco. A soberba. Mas estamos aqui para descobrir seus pontos fracos. O assunto é muito simples. Você vai falar. E eu preciso saber... se está dizendo a verdade. E por isso... eu trouxe uns brinquedinhos. Nada demais. Coisas que aprendemos por aí. A princípio, não poderei confiar em você. Eu não sou nenhum velho, nenhum homem ferido. Seu déspota, desgraçado. Não ouse tocar na menina. Não será o primeiro porco que eu devoro. Ei, ele deixou ela ir. Que diabos? Ei! Vamos atrás dela! Vamos! Vamos atrás dela! O que aconteceu? Agora, miserável! A montaria! Melhor vir comigo por bem. O capitão me pediu para levá-la. Não faça besteira, bonita. Se alguém vai matá-la, é melhor que seja eu. Thank you. foi decidido dar-vos outra oportunidade. Prometeis obedecer-me. Fareis tudo o que eu disser, sem questionar. É vossa última oportunidade. Então, escutai-me bem. Pegai vosso irmão e trazei-o ao labirinto o mais rápido possível, Alteza. Meu irmão? Precisamos dele. Mas... Ah, sem mais perguntas. A porta está trancada. Nesse caso, fazei a vossa própria porta. Ele está ferido. Vamos ajudá-lo. Com sua permissão, capitão. Venha rápido. O que foi? O que aconteceu? O Serrano voltou. Ferido. Ferido. Onde está o Garcês? Quantos eram? Eu não sei o certo, capitão, mas Não menos de 50 homens. Os outros não voltaram e os postos de vigia não respondem há algum tempo. Quantos homens no acampamento? 20, talvez menos, senhor. Nós vamos sair daqui. Você e eu juntos. Não tenha medo. Não vai acontecer nada. Vigiem o perímetro do bosque. E quando uma das patrulhas voltar, quero vê-los. Comunique-se por rádio com o tenente coronel. Precisamos de apoio urgente. Sim, meu capitão. Largue. Alteza, entregai-o a mim. A lua cheia está alta no céu e nós podemos abrir o portal. O que você tem na mão? O portal só se abrirá se derramarmos nele sangue inocente. É só um pouco de sangue, umas gotas apenas. É a última prova. Vamos lá. Prometesteis obedecer-me sem reclamar. Entregai-me, menino. Não. Meu irmão vai ficar comigo. Sacrificareis vosso direito sagrado por essa criatura que acabasteis de conhecer? Sim. Eu sacrifico. Negareis vosso trono por ele? Ele, por quem tendes sido humilhada e ignorada? Sim. Eu nego. Seja feita a vossa vontade, Alteza. Não! Meu filho. Diga, meu filho. Diga a hora que o pai dele morreu. Diga-lhe. Não. Nem sequer saberá o seu nome. Ficai de pé, filha minha. Vinde. Vós derramasteis vosso sangue para proteger o inocente. Era a vossa última prova, a mais importante. E escolhesteis muito bem, Alteza. Venhais para o meu lado e sentais junto ao vosso pai, que há tanto tempo vos tenho esperado. E dizem que a princesa desceu ao reino de seu pai, e que lá reinou com justiça e bondade por muitos séculos. Ela foi amada por seus súditos e deixou para trás pequenos sinais de sua passagem pelo mundo, visíveis só àqueles que sabem onde olhar. O Labirinto do Fauno. Versão brasileira, Van Maher. Elenco: Rita Lopes, Samir Murad, Bruno Rocha, Márcio Seixas, Valmir Barbosa, José Luiz Barbeito, Pamela Rodrigues, Pedro Eugênio, Tiago Fagundes, Sérgio Fortuna, Thelma Costa, Pietro Mário, Ronaldo Júlio, Carlos Seidel, Márcia Morelli, André Belizar, Léo Martins, Beatriz Loureiro, Anderson Coutinho, Edinaldo Lucena, Marco Moreira, Mário Tupinambá, José Augusto Sendim, Fabiola Martins, Maria Helena Pader, Luiz Manuel. Direção de dublagem, Luiz Manuel.